Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí, baby? Na paz de Deus. Excelente sexta-feira. Aliás, que você tenha um final de semana perfeito. 1º de julho de 2011. E que seja um mês sensacional pra você. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the Fast Stations. E acompanhamos mais um Pop Hits. Os cinco sons mais votados.

Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.